Adelson Pagodão. Pagodão. Pra que insistir no que não dá mais? Se o que fez sorrir hoje já não faz. Não tô nem aí, nem você está. Chega de fingir, sofrendo, se anulando, se escondendo. Já murchou a flor, acabou o amor. Já murchou, já murchou.